Attacco, non mi serve. Tango Alfa, Victor Juliette, decolar 257, chame o controle, frequência 199.35. Controle 1935, Alfa Victor Juliette, até o regresso. O 1897, autorizado decolagem, vento variável com 3 nós. November 82 Delta Uniform, you're clear to line up and maintain. Clear to line up and maintain, November 82 Delta Uniform. Gente, é Cruz do November. Confirme intenção de pouso 97 ou 990? Perfeito. Ô Chico, prossegue na proa de Paripe, descendo a 2.500, quando o ideal é descida, ajuste 1.0.4. Descendo a 2.500, na proa de Paripe, o Cruz do November. Prossiga. Dan 3597, Brasília, nível 380, aprovado, peso Luno 7, decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, até a posição Elefa, após voo Fito, controle 199.35, transponder 5056. 10, tá pronto. Seguinte, 9280, aguarde. Voo 1897, decolado aos 59, chame controle, frequência 199.35. 935, obrigado. Obrigado, bom dia. Controle Gol 1795, bom dia. Já é a terceira vez que eu chamo e não consegui contato. 7795, Estadão 360, está sob vigilância, sem dar bom. Arbor, obrigado, Gol 1795, agora recebendo a áudio clara. Salvador 897, decola. 297, contato da decolagem, estável 360, saída da El, cruzar 2000, direto Leda. Ok, saída da El, voo direto Leda? Autorizado. Direto Leda, solicita nível 400, 87. Solicitando 400? Afirmo. Gente, aguarde coordenação, concentre. 5973, aguarde cópia Recife, prepare a subida Puca. November 32 Kilo Charlie, clear to start taxiing. Advise to join main apron. Okay, Kilo Charlie, we're taxiing now. We're joining the apron right now off of ramp 3. And I have a question. Okay, report to join main apron, apron number 1. Kilo Charlie has a question. I know we're doing a Momo departure, left turn Momo departure. What is the first 6 you want us to go to? Would you spell it again for me? Yeah, departure is Mike Oscar. Mike Oscar, Momo departure, then Cogbu position. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform, Cogbu. After Cogbu, fly Trova. Tango, Romeo, Oscar, Vitor, Alpha. Okay, we've got it correct. Cogba, Trova, Kilo Charlie. Good day, inform. Good day. Delta 3153, gente, informação e de autorização de tráfego Galeão, nível 360, confirmando nível 320. 320 será coordenada, guarde cópia da autorização prevista da ELTA, 3153. Da ELTA, 3153. Guarde para continuar o táxi trip 5514, já estará autorizado assim que o tráfego da Gol Varig iniciar a sua frente. Para o táxi Gol 605, 158 agora, autonomia de 3,20, alterna com fim. 158, 320, Confins, ponto de espera da 10, torre 18, meio, ajuste meio 14, bom voo, gol 605. Meio 14, inicia ataque, ponto de espera 18, meio, obrigado, gol 605, bom fim de semana. 32 Kilo Charlie, at deeper 1. Roger, you follow the traffic Alpha Tango 72 ahead of you until holding point as number 3, call 118 decimal 6, approaching holding point in November 32, Kilo Charlie. Okay, we'll follow the track of traffic in front of us. We're number 3, I'll go to tower 18-6 at the holding point, Kilo Charlie. 514 chama a torre no ponto de espera 18-6, ajuste permanece 614, bom gol. 18-6, 514. Puxa, motor. E o 5973, cópia. 605, autorizado ali em manter. Ali em manter, agora 605. E o 5973, cópia. E o 5973, Recife 310 aprovado, via pelo ISC 58, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponder 5060. O que é o Recife atualizado, nível 310, na saída Puca, transição Maria Caju, mata pelo ISC 58, decolando 110, curva esquerda, 1935, controle, aciona 5060, via 5973. Correto, chame pronto no, na parte 3 e o 5973. Pan 3153, cópia. 3153, pronto para a cópia. Pan 3153, nível 320 aprovado para o Galeão, via Pesulu no zero, decola da 10, curva direita, subida da Euleta até Bridge. Após Bridge, o controle 119.35, transponde 5063. Você poderia confirmar a saída da EL transição? 1605, autorizado de decolagem, pista 10, vento 020 graus com 4 nós. Decolagem, pista 10, 10. Esleda, voa Bridge, ingressando na Pesulu 10. Autorizado 320 para o Galeão, decolagem 100, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, Pesulu 10, 193, controle 5063, transponder. E confirma o controle 119.35, chame pronto, portão 10, então 3153. 1935, chamará 3153. 0897. 897 Recife, 251, na secundária 3325. Salvador Tower, 32 Kilo Charlie, ready and sync with holding point, runway 1-10. Roger, hold point, November 32, Kilo Charlie. Gol 9605, decolada 06, chame controle 119.35. 1935, gol 1605, como vai ter? Trip 5514, autorizado decolagem, pista 10 com 010 graus, 3 nós. Trip 5514, autorizado decolagem, pista 10, vento variável com 3 nós. Salvador, Gona 605, decolando na DAE, cruzando 2.800 pés. 605, contato radar decolagem, sobre o 360, saída da EL. Pela 360, nada EL, com 605. Salvador, Alfa Vitor Juliette, através da Barra. Gente, Alfa Vitor Juliette, livre frequência para a coordenação de voo, bom voo. Frequência livre para Alfa Vitor Juliette, obrigado, até a volta. Trip 5514, decolado ao 07, chame controle 199-35. Controle Trip 5514, transfere. Trip 5514, contato radar decolagem, sobe a 190, saída PUC. 190, saída PUC, Trip 5514. Trip 5514, chame controle, frequência 199-35, corteja. Tá. Poderia coordenar o nível 150 por 5514? Gente, aguarde. Cinco, quatro, na escuta, torre. November 82 Delta Uniform, call now, receive center of frequency, 12545 if unable, 12685, bye bye. Goodbye, 82 Delta Uniform. Salvador, bom dia, tá 3597, aproximo no posto Pena Prata. Tá 3597, após o tráfego Eco 50 Papá, autorizada a linha em manter. Gente, após o início da do tráfego, a linha em manter da 3597. O Gol 9280 agora prossegue com Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. Obrigado, bom dia. November 32 Kilo Charlie airborne at 11. Contact approach control frequency 119.135. 1935 Kilo Charlie, good day. Sector Control, 32 Kilo Charlie with you, climbing off of runway 10. November 32 Kilo Charlie, radio contact on departure, climb to level 400, moment departure. Flight level 400, Kilo Charlie. Controle, o Airbus 190 vai atingir o 1500, possibilidade de descida para 1500? Autorizado, 1500. Essa 1500, a proa de Paripe, o Airbus 190. Boa rotatória. Rotatória direto, o 190. Transporte enfermo, o Airbus 190? Afirmativo. Afirmativo? Afirmo. Sente. Zero curva esquerda, saída Pouca, Caju, controle 1935, transponder 5065, Otan 3890, no portão 4. Otan 3890, confirmando nível de voo 330. Afirmativo, 330, como cotejado, Otan 3890. Gente, Otan 3890, cotejamento correto, chame para o push e acionamento. Chama na push e acionamento, Otan 3890, obrigado. Otan 3153, parou, pushback, acionamento, correto. Tá 3153, coordena o pushback, equipe de solo, autorizado de acionamento, chama para o ataque. TAM 3517, decolado aos 13, chame controle 199, desce 135. 1935, obrigado. Bom dia, Tom 3517. Bom dia, 3517. Contato da decolagem, sobe 380, saída a bordo. Saída a bordo, 380, Tom 3517. Salvador, American 980, bom dia. We're descending out of 185 for 110. Roger, American 980, Squawk Island, descent level 050, I'm on arrival. Okay, 050, I'm on arrival, American 980. Romeu Papa Tango, pronto para cópia. Afirmativo. Romeu Papa Tango, autorizado Salvador para Maceió, nível de voo 055. Ficou direto, corredor forte, vai decolar da 107, curva esquerda após decolagem. Restrito 1 no mil pés, controle Salvador operando em 19, decimal 35, acione 0264. Autorizado Maceió, 055. Decola da 17, primeira curva esquerda, corredor forte, restrito a 1, no meu pé da autorização do controle de atenção. Chama o controle 1935, a torre 18602, meu papai. Cotejo correto, meu papai Tango, chame a torre 1186, aparecionamento e táxi. Chama na torre, grato, bom serviço. Salvador, muito bom dia, Papatango, Romeu Papatango. Siga, Romeu Papatango. 4-4 para acionamento táxi. Diga acionamento, chame para o táxi. Diga acionamento, chamará para o táxi. TAM 3153 para o táxi, o POB 167, autonomia 0330, alternativa cabina. TAM 3153, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via pátio 1, 41 no táxi Índia, Alfa no ponto de ferro, chame Torre 108.6, confirme alternativa. Ok, ponto de ferro da 10, 41 Índia, Alfa, 108.6 no ponto de ferro, alternativa Campinas. Ciência, tem nossa empresa, bom voo. Obrigado. November 3-2 Kilo Charlie, control. 3-2 Kilo Charlie, go ahead. Climb restricted to level 340. Level 340, Kilo Charlie. Solicite 5514. Prossiga 5514. Solicita dar presente e voa direto VOR Aracaju. Aguarde. Com 4 autorizado, Aracaju da presente. Obrigado, 55 no 4. Tango Eco Zulu November no solo Zulu 8, é forte pista livre. Tango, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17, reporte no ponto de espera. Livre táxi até o ponto de espera da 17, apontará no ponto de espera, mandou também. 5-7, Recife, 288, secundário em 260. 288, 260, André, 5-7, obrigado. Kilo Charlie, control. Kilo Charlie, go ahead. Recife Center now, 12545, if unable, 12685, bye-bye. Give it to me again, 125 what? 12545, if unable, 12685. 12545, if unable, 12685, Kilo Charlie, thanks. American 980, 3000 feet, KNH 1015. Okay, 1015 down to 3,000 feet, American 980. 3153 na escuta da torre. Ah, escuta, bom dia. Bom dia, 3153, autorizada a linha e decolar a pista 10, vento 0, 90 graus, com 5 nós. Autorizada, linha decolada, 3153. Salvador, Rio 5973, 43, pede acionamento. Confirme, Rio 5973. Pushback, acionamento, 43. Rio 5973, coordenando pushback, equipe de sol, autorizado acionamento, chame para o táxi. Tomará para o táxi, coordenação, Rio 5973. Fez 153, decolado aos 22, chama controle 199, decimal 35. 1935, obrigado. Controle. Bom dia, tá 3153. 3, contato radar decolagem, sobe o 320, cede da El. 320, informa que está necessário desviar à direita no rumo 215. Pode ler, dá. Ok, manter o rumo 215, quando possível, valendo. Eco Delta, pronto para cópia. Eco Delta, autorizado plataforma Manati. A 1 no mil pés, decolada 197, curva à direita após decolagem, corredor axé, controle operando em 119, decimal 35, seu transponder 0125. Te mantendo 1 no 1500 pés? Tá passando a 1000 do resto, 1.500 pés, mantém o corredor forte e reporta ingressando no corredor Interlagos. American 90, 2000 feet clear, final LS X-ray report established. Okay, 2000 clear for the 10 ILS X-ray, we'll report established, American 980. Controle T3153. E curva direita na 230 por 100 milhas. O 100 milhas? Ah, sim, bom. Tente o 3153. Tente o Álvaro, pode chamar na fora. Gente, livre acionar, Eco Delta, reporte táxi. No 0, 1 no 5 agora, 1015, tá com uma pequena variaçãozinha, né? Não estabilizou não. O Romeu Papatango, teremos um helicóptero do governo do estado, vai decolar paralela ao 1735 e vai curvar direito no axé. Sua decolagem é com curva esquerda, o vento é de 10 graus com 3 nós. Romeu Papatango, tráfego à sua direita decolando com o pôr do farol de Itapuã, ok? 18-6, American 980, good day, sir. Paulo Guardião, 07. Decolado então às 2h30, assim que bloquear o farol de Itapuã, transferência e controle 1935, até a volta, 07. Quero até a volta, obrigado. Tower, American 980 is with you on the ILS, runway 10. Bom dia, American 980, continue approach runway 10, stand by landing clearance, calm over outer marker, wait for landing gear down and lock. Okay, out of marker with the gear down, American 980. Quanto é a bordo? 5973, autoridade táxi, via Bat 1, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera, chame Torre 118.6, bom voo. Adiante 07, 500 pés, processo.